nos corações. Um que é do mar, um das paixões, um canto doce, um cheiro de temporal. Eu guardo em mim um Deus, um louco, um santo, um bem e um mal. Eu guardo em mim tantas canções de tanto mal. Guardou em mim o Deus, o louco, o santo, o bem e o mal. De tanto mar, tantas manhãs, encanto doce, o cheiro de um vendaval.